Agora 93, bom dia, sem identificação, destino TM 2060, via chegada Palma de Uma. Ajuste na terminal 9096. Definição, bom fim, gol 9093. Portão 2, o Chiné 62. Afirmo, o Chiné 62502 é o portão. Tá. Azul 5126, faço check rádio, informação para preço muito baixo. Azul 5126, autorização do Dr. Serra Bravo, Charlie Foxtrot. Vinha pessoa 21, vinho de motor da 360, decola da pista 90 com primeira curva à direita, saída rapó 1, transição elétrica após elétrica posição pousão, plano direto executar pessoa 21, transforme 5140, controle de Salvador opera na frequência 120, decimal 80. Após eletro, vou a Tozó, para onde é que você está, para o turno 21. Mas o segundo 26, o rodejamento está correto, posição 01, no chame pronto. Zona 71, no chame centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 80. Chame Recife, em Fiscal 9972, chame de Salvador, frequência 118, decimal 95. A 2295, Rodcar, pode ir. Torre, Rodcar, 9972, bom dia. Confirme quem chamou a torre. Rodcar, 9972. Rodcar, 9972, próximo a Rodcar, autorizado por pista 90, vento calmo. Ajuste altímetro 9016. Thank you. 9970, desça para 2010, autorizada aproximação e ele é check train, forma estabilizada. Zona 013, desça para 4010. Carga 9972 no Salas 44, autorizado por Tritax até o pátio 3, via Alfa Kilo, quando 9 serve o sinalizador. Pátio 3, Alfa Kilo, sinalizador, Rote Carro. Salvador está prestando o seu conselho na porta. Qual o número? Informação, liga para o Salvador. Aguarde para a cota, faça o cheque rádio, informação em contexto muito baixo. Bom dia, o Xanara 6225. Eu sigo o Xanara 6225. Por que você está saindo para Brasília? Ah, bom, o meu transição é essa. Dia 317. Muito obrigado, até já. Socorro 2000, direção à Chapéu Pai. São 3153, autorizado, Serra Brava, Golfo Lima, via Azul 44, Porto Seguro, Operna Vender, 857 Monsul, nível de voo 340, saída Sango 1, transição Dóculo, decola 1-0, primeira curva, direita, transponda 5143, frequência do controle de Salvador 120.8. Autorizado, Serra Bravo, Golfo Lima, via Pé Zulu 44, Porto Seguro, Opé November 857, Moussu, nível de voo 340, saída, São 1, transição, Dóculo, decoda pistão 0, primeira curva, à direita, transponda 5143, frequência do controle, Salvador, 120, décimo 8. Por gentileza, faça um cheque rádio e falo que seu cotejamento foi intercomitado. Cheque rádio está recebendo? 5x5. Cotejar a instrução, a autorização? Por favor. Autorizado o Galeão, no nível 340, comando a rota proposta, a Brasil 44, seguro, a Delta 9857, Mouto. Decola da 10, Franco 1, Franco, é a transição. 5143, 208, 431, 53. 231-53, o cotejamento foi correto, no portão 10, reporte campo para o pushback da sala 10. Tá, eu faço o portão 10, 31-53, direto. Estabilizado, 9-9-7-3. Confirme, federal 9-9-7-0. 7-0, desculpa. 9-9-7-0, o tráfego do estado, autorizado pouso, pista no 0, vento 290 graus, 019. Azul 5126, ataque autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Taxi Índia, suporte pronto no ponto de espera, ajuste de altímetro 1-0-6. 1-0-6, livre taxa do ponto de espera da 1-0, vai reportar pronto, 5126. Federal 9970, solo 51, leva à direita, segue via Alfa, aqui no pátio 3, o previsto é o 5 Romeu, fica até o atualizador. Alfa, aqui no pátio 3, 5 Romeu, mas até o atualizador, federal 9970. Azul 5126 ali, decola separada. Azul 5126, autorizado LR decolar, pista no 0, vento 300 graus, 019. Autorizado, puxa acionar no portão do zero, rebaixo para o ataque. Foi Salvador, voo 1093, vai passar sempre, macho travado, voa. Voo 1093, bom dia, ajuste no 0 no meio, continua a aproximação, aguarde pista livre, formação da Azul, alinhando para a decolagem na pistola zero. Edge, vamos lá, vamos. Autoridade pouso, pistola 0, vento 290 graus, 0 no mais. Teste, pouso, 993. Salve 526, decola 54, chama agora o controle, Salvador, fono 20, neste momento. Fono 20, 85126, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 526, decolando cruza 1100. Alô 5126, bom dia, contato radar, se você sair da Arthur 1, envio 390. O 3 do solo foi ao 5-6, lembra a direita, segue via alfa, Juliette. Corrigindo, segue via alfa, reporte o seu ataque de hoje, Juliette. Lembra a direita, alfa, vai reportar que é Juliette, 1-0-9-3. Bruno 093, direto Juliette até o portão 05. Juliette 05, bom 093. Taxa 3153 com 163 a bordo. Então, 3153, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via Pátio 1, táxi Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste altímetro 10, 16. E o passageiro Vang da Gol, diretor no pátio principal nesse momento, era Pátio 05. Avisou ao Cacau, aeronave vai ingressar no pátio, via Armando Espera 10, repassada pronto, 3153. Salvador, bom dia novamente, Oceaner 6225. Oceaner 6225, bom dia. Formação em curso agora é a Ilha. Está autorizado Serra Bravo Bravo Romeu via Zulu 17. Nível de voo 380, saída Arbor 1. Transição elétrica. Recordando 0, primeira curva direita, transponder 5165, frequência do controle Salvador 120 nesse momento. Decola da 10, primeira curva direita, Arbor 1, Elefa, Sofres do 17, com 165, no controle 208, Oceaner 6285. Oceaner 6225, confirma o nível copiado. 380, chave. Oceaner 6225, o contornamento foi correto, mas posso pronto para o chuveiro que você vai ver. Reportará, está no 02. Grato, 02. Então 3153, autorizado aliás de decolar, pistola 0, vento 28, 0 graus, 022. Autorizado em decolar 0, 32, 3153. Sábado 2401, 5201, 5201. Alu 4201, em curso, guarde cópia, detalhe São 1, transição Mótiva. 3153, decolado 04, chama agora o controle de Salvador, 120, neste momento. 208, grato, boa tarde. Azul 4201, pronto, copa. Azul 4201, Azul 4201, autorizado, Serra Bravo, Quilo, Papá, via Anterzulu 10, culpado, Anterzulu 16, com Azul, após, segue conforme o mapa do plano de voo, nível de voo 360, saída, Sango 1, transição, Motiva, decola 10, primeira curva, direito, transponder 5166, frequência do controle, Salvador, 120, décima 8. Azul 420, especificado que é Minas, nível 360, 3110, culpado, 3106, pulso, conforme a nota do plano, decolando a posição 0, conforme a direita, São Vu, transição mótica, 5106, 208. Azul 401, só confirmando a saída São Vu 1. A posição 1, transição mótica, Azul 420. Azul 401, o cotelamento foi correto, portão 03, aposto pronto, futebol que foi mesmo. Azul 420. Chegou 6211, de curso, autorizado pela Bravo Golf Lima, via Anterzulu 44, Porto Seguro, Operador Lima, 857, Mossul. Nível de voo 380, saída São Uno, transição Dóquilo, decolando 0, primeira curva, direita, transponda 5170, sequência do controle, Salvador, 120, décima 8. Sete transponda, por favor. 5170. Estamos autorizando 380, reforma de voo 44, Serra Golfinho, Golfinho, reforma 98, São Uno, Dóquilo. Decola da 10 de curva direita com 5170 no transponder e o controle confirma? É 1208? Afirmo, controle Salvador 120-8, confirmando a saída São Uno, transmissão Dóquilo e o transponder 5170. São Uno, Dóquilo e o transponder 5170, esse é o 3211 da Índia. O Chile 6211, só confirmando a saída, Salvo 1, lenda Dóquilo. Então agora é Salvo 1, lenda Dóquilo, fala da 10. O Chile 6211, o cruzamento foi correto, posso para o feedback seu momento. Trabalhando na meia 211. 3153, controle. Prossiga, 3153. Deixa eu ver essa informação. Recebe o Delta Manquete de Salvador? Afirma que eu está a 25 milhas de Salvador agora. Correto. Obrigada, Tão 3153. 3953. Bom dia, 6225, autorizado, puxa acionar, pontão 02, reporte ponto táxi. Vamos, puxa e acionar, reporte ponto táxi, 6225. 053, chame centro Recife, frequência 1283, final 35, alterna 123, decimal 80. 12835. 12380, braço, um ótimo dia. Alô. Avião 4201 no mantém a posição, o ar para o push, estimado de 2 minutos. Agora pela Azul 4201. Avião 4201, fazendo que se sola após misturar o táxi do A2 da Avianca, retaguarda, autorizado o estacionar, reporte pronto, pai. Após a aeronave da retaguarda, autorizado o 4201. Falamos com o Salvador, espera 6225, 72 a bordo, alterna Goiânia, com 2 horas e 43 de autonomia. Tsunami 225, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, ok, ataque sua ainda, reporte pronto no ponto de espera, ajuste de altímetro, 1 no zero no meio. 1 no zero no meio, reporte pronto no ponto de espera da 0, 625. 275, sendo identificação, mantenha a Broad IPAP. Após IPAP Duna, para final do procedimento em LS3, desça para o nível 050, ajuste ao 096. Contato abaixo dos 3 minutos do oeste de Salvador, azul 275. Autorizado até o ponto de espera da pista 10 via táxi à Índia. É poste pronto no ponto de espera, ajuste altímetro no 0 no meio. 0 no meio, táxi de Índia, ponto de espera, 10, 4, 4, 2, 0. Xenéria 6225, pronto no ponto de espera da 10. O Xenéria 225, autorizado aliás, decolar pista no 0, vento 340 graus, 029. Autorizado aliás, decolar, 029. Desça para 2.000 pés, cancelada as instruções de altitude em base. 2.000 pés, ajuste permanece na 0.6, cancelada a restrição de altitude em base. Guarde-copa, prepare Arbor 1, transição alerta. Guardando forte, Árvore 1, Celeste. 3-0-9-6-3, informação e autorização Galeão, pronto, passa na 28. 3-0-9-6-3, em curso, vai de copa, prepare, São 1, transmissão, Dóculo. São 1, Dóculo, 3-0-9-6-3. Chama 6225, decolado os 2-1, chame agora o controle de Salvador, número 0-8. 208, da 2-8. 209-3.4. Saída Arbor 1, cruza Nipo. Fala 25, bom dia, contato radar, sua viu saída Arbor 1, nível 3.0. De Arbor 1, para 3-8-0, corpo filma para frente, 6-2-8. Aguarde, 6-2-8. Aguarde, 6-2-8. Confirmando a transmissão elétrica. Afirmativa, Arbor 1, elétrica. 093, seja muito correto, não pode pôr para o chancelar, porta 05. Está pronto para puxar e acionamento. 093. Azul 401, autorizado da colapso 0, vento 3, 40 graus, 019. Obrigado pela Azul 401. 093, autorizado para o chancelar, porta 05, na parte do outro parque. Copiado 18 a bordo, não copiou o ordenado, o taxi está autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, reposte pronto no ponto de espera, segue via índio, ajuste no 0 no meio. Ok, livre taxi até o ponto de espera via índio, estamos com 150, 150, alterna Campinas, 3:45. Aqui 958, contato radar 59.000, isso vai agir, Salvador. Alterna Campinas, 3:45, autônomo. 5201, decolado 24, chama agora o controle de Salvador, 120-28. Controle Salvador 208, azul 420, por dia. Salvador, azul 4201, decolou, passou 2-5. Azul 4201, bom dia, contato radar, tudo bom dia, saúde, São 1, nível 360. São 1, nível 360, azul 4201, bom dia. Da polícia, autoriza a família, bom dia, bate 3, até o piquete, número 1, no bate pessoal. Tem que ficar ciente, outra posição, eu olho para o Mr. Antiótica, manter a posição. Vale para o início do reboque. Aguardando para o início do reboque, mantendo a posição ao centro. Aproximando o ponto de 0-0, pronto, do Xené 621. O Xené 621, autorizado a área de colapso no 0, vento variável 0-2-2. Falando Salvador Azul 4201, diretivo Guadalupe. Guadalupe Azul 4201, obrigado. Chamando o Distrito Centro Recife, frequência 122.8, alterna 135.3. Serviço S353, uma boa, 6225. Avisa 775, tá me ligando? Nesse momento, 275. Chamando o Distrito Centro Recife, frequência 182.95. Seu Salvador, 1295, avisa 775, bom dia. Passaria 2229, acionando identificação, vindo para o ITAP. ITAP intercepta a via chegada, reporte para a destina. Identificou, voa direto em ITAP, passaria 2229, recebrava o contato. Canal 211, decolado aos 28, chama agora o controle de Salvador, 120, nesse momento. 208, obrigado, bom dia, tela do Rio. Mantenha 4.010, ajuste 1.0 no meio, velocidade critério 4.958. Salvador para o táxi, voo 09367 a bordo, Campinas, 3 horas. Voo 093, segue táxi até o ponto de espera da pista 0 via Taxiway Índia. Quando pronto, depois pronto no ponto de espera, o ajuste 1.0 ou no meio. Até o ponto de espera da 1.0, reporta pronto com 0 no meio, 1.093. Salvador, bom dia, Chanel 62 do Mono, passa 2.600 do perfil da São Bruno, letra Toclo. Chanel 62 do Mono, bom dia, contato radar, sua via saída São Bruno, nível 380. Top via São Bruno, 380, hoje é 62 do Mono. Controle, passando 2.3.4, se você mantém a nível 050, passaria 2.3.9, ajuste 1.0.6. 050. Bruno 963, 28, puxa até cancelamento. Bruno 963, autorizado, puxa acionar no 08, guardando cópia. Pode estar. Gente, Bruno 963, autorizado, puxa até cancelar no 08, pode para a cópia. 010, pronto, voo 1093. Autorizado a alinhar e manter pistão zero. 0, voo 1, 093. Avô 4958, deixa para 2010, autorizada a aproximação em LSX, que é informe estabilizado. 2000, deixa para 2000, é para estabilizado para passo de ponto. Avô 2775, no solo aos 32, virando à direita, segue via Alfa, aqui no pátio 3, no previsto a 4 Lima. Virando à direita, Alfa, aqui no pátio 3, posição 4 Lima, 2775. Pode chamar o solo, 1219. 1219, azul, 275, onde? Aliado pronto, a 10, vou. Azul 2775, bom dia, autorizado ataque para o pátio 3 de Alfa Kilo, quando o Malta está no sinalizador. Alterna 1, 2, 3, 8, 0.